Alberto Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje trago as notícias aí envolvendo a última quinzena do mês de fevereiro. Quinzena essa que teve muita, mas muita notícia relevante para a fanbase de Pokémon, né? Antes de mais nada, eu sei que todo mundo tá aí no hype para Pokémon Sun e Pokémon Moon, e isso vai ser abordado no final desse cast, mas primeiro aqui a gente vai passar algumas notícias que aconteceram ao decorrer do mês, e depois a gente vai passar mais algumas informações e curiosidades e opiniões acerca de Sun e Moon. Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui com alguns quick attacks rapidinhos. Magearna é o nome ocidental do Pokémon que foi revelado na Kurokuro de fevereiro. Ela tinha aparecido até então como Magearna, né? Então é meio que a palavra do jeito inglês mais correto desse Pokémon é Magearna. A gente ainda não tem mais informações sobre ele. Provavelmente, talvez apareça alguma coisa na próxima Kurokuro. Talvez não apareça. Até julho a gente vai ter mais informações desse Pokémon misterioso. Alguns temas de Pokémon foram adicionados pro eShop do 3DS, né? Do menuzinho bonitinho lá. Tem um lá do Steven que é bem legal, que é o design dele de Omega Ruby Alpha Sapphire. E ele toca a musiquinha de batalha dele de fundo. Um aplicativo aí para iOS chamado Pokémon Photo Booth foi lançado no meio desse mês e ele serve basicamente para você tirar fotinhos e colocar alguns textinhos relacionados a Pokémon e umas marcas d'água de Pokébola, mais ou menos interessante. Eu ouvi o pessoal reclamando bastante que não é possível customizar tanto assim os textos, então às vezes não é tão legal assim, mas é um agradinho para os fãs aí da franquia em comemoração aos 20 anos de Pokémon. Ele foi lançado para iOS e o lançamento para Android ainda não tem uma data definida, mas eles já disseram que vão lançar também. E para finalizar os quick attacks aqui rapidinhos, registros para o Kanto Classics foram abertos. Então, se você tem aí uma equipe formada por Pokémon da primeira geração e quer descolar aquele Dragonite do Lance lá com Barrier, corre lá que o tempo tá acabando. Os registros eles vão acabar dia 3 de março agora e as batalhas começam a partir do dia 4 e vão até o dia 6 de março. Então, começando agora aqui com as notícias um pouquinho mais relevantes. Para Pokémon Tournament foram adicionados alguns Pokémon suporte, né? A gente tem aí a adição do Cubone, Diglett, Magneton, Quagsire, Espeon e Umbreon. Além disso, também foi dito que o jogo se passará na região de Faerûn. E os modos de jogo, né, o modo tradicional de batalhas e afins, eles vão se passar num sisteminha que eles estão chamando de Faerûn League, né? Então é a Liga Faerûn, né? Só lembrando aí que Pokémon Tournament está programado para ser lançado no dia 18 de março agora para o Nintendo Wii U. Uma notícia meio incerta que surgiu aí no meio desse mês, mas que é possível que o Pokémon GO tenha um certo delay no seu lançamento para a América do Sul, para a África e alguns outros continentes. A notícia ela saiu num jornal japonês chamado Yomiuri Shimbun, uma entrevista com o Tsunekazu Shihara, que é o presidente da Pokémon Company, e ele supostamente disse isso. É meio incerto porque teve uma segunda tradução que foi lançada posteriormente que diz que não se tratava de um atraso nem nada do tipo, que seria uma coisa nada a ver, completamente oposta, que na verdade ele estava falando do Detetive Pikachu e que seria interessante exportar para outros continentes, né, como América do Sul, África e afins, outros tipos de conteúdo, então não teria nada a ver com Pokémon GO. Mas apesar disso, apesar dessa dicotomia de traduções, não teve mais nenhuma informação nova sobre Pokémon GO, tampouco uma tradução correta para essa entrevista, então a gente não sabe, possível é. Até porque a gente tem um histórico no Brasil, principalmente, de atrasos em relação a lançamentos de aplicativos para Android e afins. Então é uma possibilidade que tenha algum certo atraso. Pokémon Shuffle foi assim também. Não quer dizer também que vai ser um adiamento gigante, né? Enquanto isso, lá no Japão, está liberado o evento do Mil para quem comprou as versões, uma das versões de Red, Green, Blue ou Yellow lá no Virtual Console. Não tem nenhuma confirmação de que esse evento vai também acontecer aqui no Ocidente, mas a gente espera que sim, porque todo mundo, né, comprou essa porra desse jogo. E também já dá para engatar aqui nessa notícia que foi lançado no dia 27 aqui no eShop Ocidental as versões de Red, Blue e Yellow no Virtual Console do 3DS, com as suas versões em inglês e acho que tem em outras línguas também, mesmo aqui na América tem em outras línguas também. É interessante falar também que essas versões do Virtual Console, elas vêm com algumas features diferentes, além daquele lance todo de troca por wireless, né, wireless local. Se você, quando você liga, né, o 3DS, antes de mesmo de abrir o jogo, se você apertar Start Select quando estiver abrindo o jogo, você vai conseguir reduzir ele para a proporção original dele do Game Boy e do Game Boy Color, com direito até a uma skinzinha de Game Boy e Game Boy Color, dependendo da versão. Se você pegou Red e Blue é o Game Boy, se você pegou Yellow é o Game Boy Color roxo. E essa parte também, ela tem um suporte bem leve ao 3D para dar aquela sensação de que tem uma película na frente. É bastante interessante, ficou um efeitinho legal. Um outro efeito secundário também é que se você aperta L e R, você consegue alternar com o Y a cor do display. Então você pode mudar para verde e preto e branco. No caso, isso só vai funcionar, obviamente, para Pokémon Red e Blue, que eram os jogos monocromáticos. Pokémon Yellow não tem essa função. Essas, aliás, são informações que estão até no próprio manual do jogo do Virtual Console do Nintendo 3DS. Se você tiver alguma dúvida, pode dar uma checada lá, dar uma lida, que você vai entender melhor essa parada. O preço dos jogos aqui no eShop brasileiro está R$16,99, enquanto no eShop americano está saindo por $9,99. Se você já comprou aí o seu jogo, divirta-se voltando para Kanto mais uma vez. E já que a gente falou da distribuição do Mew lá no Japão, a distribuição dos eventos do Mew em comemoração aos 20 anos acabaram agora no fim do mês de fevereiro. E com isso, obviamente, se iniciou hoje a distribuição do segundo Pokémon Místico. Só que dessa vez é via o Nintendo Network. Ou seja, você vai poder adquirir o seu Celebi através do Mystery Gift. Sem putaria de código, sem nada dessas coisas, pelo amor de Deus, né? O Pokémon ele vai vir com a Ability Natural Cure e terá os golpes com Fusion, Recover, Heal Bell e Safeguard. Ele vai vir no level 100 e ele vai ter consigo uma Classic Ribbon, o que quer dizer que ele é impedido de ser trocado no GTS ou no Wonder Trade. Zica mesmo esse Celebi. Aliás, o Celebi é um dos mais fáceis de você conseguir pegar, né? Porque ele já teve distribuição no... através do Pokébank, e agora tá tendo de novo nos 20 anos. Eu provavelmente tenho uns 3 já. Esse provavelmente é meu terceiro Celebi já. Enfim. E agora vem a parte que todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, todo mundo quer especular, que é basicamente isso que todo fã faz, né? A gente especula pra caralho. Antes de entrar no assunto Sun e Moon, né? É legal falar que lá no dia 24 de fevereiro foi anunciado que ia ter um Nintendo Direct, né, focado em Pokémon. É um Pokémon Direct, né, que eles estavam chamando. E a gente acabou tendo uma certa expectativa porque ele estava agendado para 00h lá no Japão, né, na virada do dia 26 para o dia 27. Enquanto aqui seria o dia 26 ao meio-dia, né. E como era um Pokémon Direct, dificilmente ia rolar alguma coisa muito por cima. Tinha que ser alguma coisa grande. Eles mesmos estavam falando que ia ser um anúncio grande pra franquia. Então o pessoal já tava meio que no frenesi aí, querendo saber o que eles iam anunciar. Se ia ser Pokémon GO, se ia ser Pokémon Z, jogo novo, enfim. Até que, eventualmente, no dia 25, vazaram logos marotos de Sun e Moon num site de registros lá da Europa, um registro de trademark, sabe-se lá como o pessoal achou, mas encontraram esses dois logotipos, o que fez meio que a internet vir abaixo, né? O pessoal ficou louco, especulando que seriam dois novos jogos, que já seria a sétima geração, que não seria a sétima geração, o que seria, lá, lá, lá. Enfim, dia 27 lá no Japão chegou, 26 a meio-dia aqui, Nintendo Direct passou, e sim, Pokémon Sun e Moon foram anunciados para o Nintendo 3DS, para a família, né, do Nintendo 3DS, que é o Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, o New Nintendo 3DS e o Nintendo 2DS também. Como adição também para Sun e Moon é que eles serão uma linguagem a mais, né? Eles vão ter chinês tradicional, chinês simplificado, né? Mais uma variedade de línguas aí, né? Enquanto isso, a gente no Brasil fica meio hashtag chateado, que não tem português. Mas, por outro lado, não tem nem português de Portugal, né? Não ia ter porque ter português brasileiro. Enfim, o Pokémon Direct foi apresentado pelo Tsunekazu Shihara, que é o presidente da Pokémon Company, como a gente falou há pouco. E ele, homenageando muito o Satoru Iwata, né? Que faleceu no ano passado. É, faz, né? Os gestos, né? De apresentar diretamente, né? Com as mãos e tal. É bastante legal, foi bastante legal o Nintendo Direct. Começou a falar, explicou, falou um pouco da franquia, falou sobre os 20 anos, blá blá blá blá. E aí ele apresentou o vídeo, que foi o eventual vídeo de anúncio de Pokémon Sun e Moon, que também, se você para analisar, é um vídeo de arrepiar o cabelo da bunda, porque ele mostra bastante cenas assim de crianças, pessoas mais velhas, né, jovens adultos, jovens mancebos, jogando Game Boy antigo, jogando 3DS, jogando DS, trocando Pokémons, trocando experiências, capturando, batalhando, né. E em um determinado momento do vídeo eles começam a mostrar cenas, né, de lendários das gerações, os champions também das gerações, um atrás do outro. E aí começa meio que uma... Nossa, só de falar já me arrepiei aqui. Começa uma contagem, entre aspas, regressiva ou progressiva. É, progressiva. Dos anos de lançamento dos jogos principais. Então, eu percebi isso no meio do... de que tá dessa progressão. Então, eles passaram Pokémon Red e Green em 96... Pokémon Gold Silver em 99, Pokémon Ruby e Safira em 2002, Pokémon Diamond Pearl em 2006, Pokémon Black White em 2010, Pokémon XY em 2013. E aí quando você percebe que eles estão colocando os primeiros jogos, você já pensa assim, tá vindo, tá vindo, cara, tá vindo. E aí, pá, 2016. E aí eles mostram muitas cenas, né, várias cenas do que seria um desenvolvimento lá, a equipe de desenvolvimento da Game Freak, né, trabalhando, Junichi Masuda, vários concept arts, pessoal lá desenhando Pikachu, modelando Pokémon num programa, num software 3D. E no final do vídeo, obviamente, mostra, pá, o logo de Pokémon Sun e Moon. Anunciados agora já para o final do ano de 2016, né, eles colocam Holidays, que seriam as festas de final de ano, né, os feriados de 2016, né. E eu tenho cá pra mim que... pode ser que aquele leak que teve dos logos no dia anterior possa ter meio que sido proposital, porque se a gente para analisar, toda essa progressão que tem no vídeo, ela tecnicamente gera uma expectativa maior pra quem já conhece, pra quem já tem uma noção de que é provável que saia algum jogo, tá ligado? Talvez, modo teoria da conspiração aqui, talvez eles até tenham meio que feito isso de propósito pra instigar... pro pessoal que ia sair alguma coisa nova de geração, de pares novos de jogos, para eles realmente anunciarem uma geração e não sei lá, pessoal não achar que vai sair um Pokémon Z ou alguma coisa assim, né? E aí, lógico, todo mundo ficou doido aí querendo saber mais sobre Sun e Moon. Pouquíssimo se sabe sobre isso. A gente até agora praticamente só tem os nomes dos jogos. A gente não tem nenhuma informação. Uma coisa que eu, em particular, achei deveras estranho é que não teve nenhum game footage no vídeo de Sun e Moon. Eu tenho uma teoria pra isso, mas daqui a pouquinho eu comento um pouco. Então, tem muita gente aí pegando trechos do vídeo, né? Dessa parte que mostra o pessoal trabalhando, né? Concept arts. Tem um concept art de uma ambulância que é muito bacana. Tem um concept art de um caminhão de bombeiros. Tem um concept art de uma, o que seria uma praça, talvez um ginásio ali com uma fonte com um horsey, né, jorrando água. Tem o que seria o misterioso Pokémon Pica-Pau, que talvez, que parece realmente ter um design diferente. A princípio ele parece bastante com um Flatling, quando você não tem textura, mas em um determinado momento o cara aplica uma textura ali que não segue nenhum padrão que a gente já tenha visto em Pokémons dos jogos. Então é muito provavelmente um Pokémon novo mesmo. E basicamente foi isso que a gente teve no vídeo. A gente teve o anúncio dos jogos, mas não teve mais nada. E aí fica a questão. Tem bastante gente aí teorizando onde vai se passar com base nessas poucas informações que a gente tem. Tem algumas teorias circulando aí que seria no Havaí, que seria na Espanha. Tem umas teorias aí circulando até que seria no Brasil, o que eu acho muito improvável. Desculpa, gente, mas não tem nem português o jogo. Como é que vai passar no Brasil? Não faz sentido nenhum. Mas enfim, até agora, das teorias que eu li, a que se passa na Espanha é a que mais faz sentido pra mim. Porque a Espanha fica ali próximo da França, que é a região de Kalos. Então, como muito tá se especulando, Saint Moon pode ser aí uma Gold Silver DXY. Então, como uma geração nova, uma região nova, que vai trazer algumas coisas para complementar a outra região. Que é uma coisa que eu já falei, e já tinha até falado que era uma possibilidade, né, em algum outro caso do Carvalho News. Se não me engano, o penúltimo ou o último. Enfim, mas ainda é muito cedo pra gente conseguir realmente ter alguma evidência concreta de onde vai se passar essa região. Agora, uma coisa que dá pra especular é porque não houve nenhum tipo de game footage. Porque assim, lá em 2013, se a gente olhar pra trás, a gente teve o anúncio de XY em janeiro de 2013. E no final do ano, lá em setembro, o jogo tava lançado. Foi outubro, né, que ele lançou XY. Setembro, outubro tava lançando. Então, a gente tem aí uma janela similar de tempo. E naquela época, foi anunciado os jogos, foram anunciados os títulos, né, que nem Sun e Moon, foram anunciados os títulos de XY, foram anunciados os lendários, se eu não me engano foram os starters também, e tinha uma série de game footage bem beta, mas tinha, bem inicial. Então por que Sun e Moon não tiveram esse tipo de destaque? E a minha teoria é que talvez ainda possamos ter alguma coisa para a sexta geração. Sun e Moon estão sendo tratados bem como se fossem uma sétima geração. Porque eles falam muito de uma nova jornada, uma nova aventura, novos Pokémon. Tecnicamente vai ser uma sétima geração, sim. Mas por outro lado, por que não mostrar agora a sétima geração pra gente? Só falar assim, ó, vai ter. Eu acredito que talvez saia alguma coisa ainda, talvez até o meio do ano, em formato de DLC para XY ou para Omega Ruby Alpha Sapphire. Ou pros dois, talvez, quem sabe. Porque aí você não conflitaria o que você está lançando com o que você está prometendo lançar pro final do ano. Que tecnicamente, o que você está lançando no final do ano vai ser superior graficamente, vai ser superior em gameplay. Então se você mostra muito disso, ele vai criar uma expectativa para esses jogos que não vai ser atendida agora nesses jogos que podem ser nessa atualização ou nesse, sei lá, se for uma terceira versão que for sair. Eu não acho que seria uma terceira versão, não seria um Pokémon Z realmente que sairia até o meio do ano, porque se fosse isso eles teriam anunciado o Pokémon Z nesse Nintendo Direct, não teriam anunciado uma geração nova. Mas eu achei muito estranho que não só passasse o nome dos jogos e só, e alguns concept arts. Eu duvido que esse jogo esteja em fase de desenvolvimento tão cru ainda, sabe? Ele já deve estar em processo avançado, em vista que XY está aí desde 2013, né? E já temos também um hiato aí desde 2014 com Omega Ruby Alpha Sapphire. É impossível que esse jogo esteja no processo de concept art ainda. Eles estão omitindo, e essa omissão tem algum significado. A gente acaba ficando eufórico por causa dos jogos e acaba perdendo um pouco o foco, né, da geração que a gente tá agora. A gente tem ainda o filme do Volcanion, que vai sair no meio do ano. Tá rolando o anime do XY e Z. Então, até o final do ano, a gente ainda tem sexta geração acontecendo. Eu realmente acredito que talvez possa ter alguma coisa pra finalizar a sexta geração que não seja tão grande quanto um jogo novo inteiro, sabe? Mas que esse lance do DLC, eu especulo isso já tem bastante tempo, desde que saiu o Omega Ruby Alpha Sapphire, que a gente conheceu o Delta episódio, eu tô especulando isso já, que o Z poderia vir nesse formato. Mas ainda assim, é tudo palpite, a gente não tem como saber. Realmente, às vezes, os caras podem simplesmente não ter colocado porque não quiseram e foda-se. Mas pra mim, tem algum caroço nesse angu aí, eles não quiseram mostrar por alguma razão de marketing. Marketing negativo para isso que ainda pode sair esse ano, antes de Sun e Moon, né, obviamente. Por essas e outras, eu ainda acho que a próxima Coro agora de março não deve ter alguma coisa sobre Sun e Moon. Talvez, se tiver, vai ser bem por cima. Eu acho que o foco ainda vai ser em relação ao filme do Volcanion e a Magearna, né, o Zygarde. Zygarde vai aparecer nesse filme. Tem o lance lá da região lá do reino de Azoth, que eu acho que tem também alguma coisa aí meio que implícita. Talvez essa parada seja um prólogo para uma sétima geração, pode ser que sim, mas a gente tem que ver aí o que vai ser anunciado até o meio do ano, pra gente ter uma certeza de que, beleza, viramos uma página, acabou a sexta geração, vamos focar na sétima e é nóis. Basicamente é isso, essas são as minhas opiniões em relação ao Nintendo Direct que teve aí, o anúncio de Sun e Moon, e as últimas notícias que aconteceram no final do mês. Sempre gosto de ressaltar aqui que se eu acabei esquecendo de falar alguma coisa, se eu falei alguma groselha, ou se você quiser comentar a sua própria opinião, deixa aqui nos comentários desse post no site aqui da 23comics.com.br ou no Facebook também, você pode fazer o seu comentário lá, no Facebook próprio da Casa do Carvalho, que agora a gente também publica notícias lá. Quando a gente fica sabendo de alguma coisa rápida, a gente publica por lá, facebook.com/casadocarvalhocast, tudo junto. E como uma notícia a mais também, a gente agora tem o feed próprio da Casa do Carvalho no iTunes. Tanto no site quanto no iTunes. Então se você aí tem um agregador de podcast, se você usa o iTunes ou alguma coisa do tipo, você pode pegar aí o link que tá nessa postagem e puxar direto todos os episódios que são da Casa do Carvalho e do Casa do Carvalho News também. Ah, e como um jabá também, nas edições principais da Casa do Carvalho, a gente fez aí o nossa primeira edição falando sobre a primeira geração de Pokémon. Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Um papo bastante legal aí com o Danny. Não deixe de ouvir o cast e relembrar com a gente os momentos mágicos da primeira geração. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!